presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pela imprensa e pelas mídias sociais, a minha cordial saudação. Nós estamos vivendo tempos escuros no nosso município. Eu, desde o início dessa legislatura, eu tenho sido uma pessoa extremamente crítica, trazendo os problemas de Taquara e muitas vezes apresentando as soluções. Quando esse vereador traz um problema e não traz a solução, de forma direta, é porque ela passa única e exclusivamente pelas mãos do Executivo Municipal. Nós já estamos cansados com a pauta em relação ao Hospital Bom Jesus, ao HBJ de Taquara, devido a todos os transtornos que vem se gerando para com a nossa população. Mas, por mais cansados que estejamos, nós não podemos nos calar frente a todos esses problemas. E, infelizmente, se queremos uma solução para o hospital nos dias de hoje, nós dependemos de forma direta do Executivo Municipal. Prova disso é de que duas licitações foram iniciadas pelo Executivo Municipal e nós não conseguimos ter elas concluídas. Ora, se é o Executivo que faz a licitação para troca de quem está fazendo a gestão, é o Executivo que tem o poder na sua mão para trazer as soluções. Nós não podemos mais tapar o sol com a peneira. A crise do HBJ ela é real. Entra direção e sai direção e os problemas continuam os mesmos. E nós precisamos dar uma resposta à nossa população. Novamente, o Executivo Municipal suspende os pagamentos. Novamente, o Executivo Municipal traz um ponto de interrogação muito grande para os serviços do HBJ. Estão lá algumas dezenas de funcionários sem saber se receberão 13º, se não receberão, ganhando férias sem indenização, sem saber a sua situação. Estamos milhares de pessoas com dúvidas se devemos ir até o hospital ou não para buscar o atendimento. No dia de hoje, novas informações vêm para a gente dando conta de que não teremos mais o plantão obstétrico. Ora, o que está acontecendo? Nós precisamos dar respostas para a nossa população. Então, há tempo eu venho dizendo, prefeito, bate no peito e diz, assume a responsabilidade. É sua responsabilidade, prefeito Tito. Eu lembro e quero pedir para que você que está acompanhando, escutando, que tente lembrar um carro de som circulando pelas ruas de Taquara com a voz do prefeito Tito. Nós reabrimos o hospital. Ora, se naquele momento, que era um momento positivo, nós reabrimos o hospital, ora, se o hospital passa por dificuldades nesse momento, a responsabilidade é sua. E o senhor, como prefeito, é quem tem o orçamento na mão. O senhor, como prefeito, é o homem que pode transformar o hospital. E daí aqui, eu quero lembrar um ato que aconteceu no ano de 2017, quando o governo Tito alterou a contratação do hospital de convênio para subvenção social. Naquele momento era o ISEV que estava à frente do hospital. E quando se altera de convênio para subvenção social, se abre mão do quê? Se abre mão da prestação de contas. Não precisa mais prestar contas. Aí agora eu vejo o prefeito dando desculpas que não está repassando porque não está havendo a prestação de contas. Mas ora, ontem ele mesmo abriu mão disso. Então nós não temos mais tempo para brincar. Nós sabemos que a eleição é no ano que vem. E o povo não quer mais um governo de quatro em quatro anos, vai trabalhar um ano. O povo quer um governo que trabalhe os 4 anos. Não vamos esperar 2020 chegar, prefeito, para o senhor apresentar a solução do hospital. A nossa população não merece isso. As pessoas de Taquara não merecem isso. Uma boa semana a todos os senhores, todas as senhoras.